dizendo muito brevemente, do nosso ponto de vista, aquilo que caracteriza o momento em que vivemos, sofre aqui praticamente de uma patologia que é uma certa esquizofrenia política. Se nós olharmos para aquilo que pode caracterizar este assunto, nós reparamos que relativamente a algumas matérias na vida do município, na vida do concelho de Aveiro, o Rocio e a Avenida, de maneira particular, estes dois grandes dossiês demonstram um isolamento de quem está à frente dos destinos da Câmara. É um isolamento social, portanto, os cidadãos, de maneira geral, não se revêem, há uma contestação. Um outro dado é sobre esta mesma patologia, é aquilo que nós sentimos e que as pessoas manifestam, a sua preocupação relativamente a imensas coisas que constantemente colocam a quem nos governa e não obtêm resposta e voltam a insistir e só obtêm alguma irritabilidade, agressividade num assuntos que são assuntos de dia-a-dia, da vida das pessoas, que as preocupa. Há um outro grupo de assuntos que também sublinha esta nossa observação e este ponto de situação política atual, aquilo que são os impostos e as taxas no máximo, aquilo que é uma aventura sobre grandes obras e o que se tem de ideia e a contestação que existe acerca, por exemplo, do derrubo de árvores, a opção que se faz pelos carros e pelo alcatrão demonstra aqui uma certa paranoia por dizer uma coisa e depois na prática fazem-se estas opções. Também olhamos para Aveiro e notamos uma certa tristeza naquilo que a cidade podia dar. Tirando os fatores do turismo e o verão ou os períodos, como é o caso dos três grandes períodos que o PS já teve oportunidade de propor que se prestasse uma maior atenção, nomeadamente em termos de segurança, como é o caso do período de Natal, São Gonçalinho, Páscoa e Verão, tirando esses momentos, o que notamos é que o turismo traz alguma alma à cidade, mas depois, a nível da habitação e das pessoas que estão a viver todos os dias e querem viver em Aveiro, não encontram respostas acessíveis. A nível do comércio local, não encontramos uma opção por valorizar os pequenos comerciantes e estabilizar aquilo que é a sua vida e as suas preocupações nos contributos para o rendimento coletivo e para o equilíbrio da vida das pessoas, de quem vive, de quem procura Aveiro para viver, para trabalhar. E, portanto, isso para nós demonstra, de facto, uma cidade com uma dose de grande tristeza, mesmo que queiramos fazer disto uma outra aventura, uma outra expressividade, mas retirando estes pontos, Aveiro é praticamente no seu dia-a-dia uma cidade sem alma, como gostaríamos de ver e como gostaríamos que houvesse uma opção para que ela cidade, ele município, pudessem ter o dinamismo que hoje já vamos em conta corrente e que lamentamos.